Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Vocês mentem tanto, não nos falam a verdade. Dizem muitas coisas, é simplesmente falsidade. Prometendo coisas que não cumprirão. Vocês compram o voto com muita ilusão. Pedem nossos votos pra poderem vencer. E quando consegue, do povo não quer saber. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade. Eles só trabalham duas vezes na semana para fazer as leis do seu próprio benefício, ganhando um salário multimilionário. Eles moram em palácios e vivem como reis. Escolas para o pobre, isso não existe, pois assim é fácil torná-los submissos. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade. Pobreza e a miséria é o que reina no país. E o que eles fazem? Nada como sempre. Não pense vocês que eles mudarão, pois se não lutarem, na mordomia ficarão. Estudaram e se formaram para serem parasitas e viverem às custas do povo e da injustiça. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade. Mentem, mentem, não falam a verdade. Enganam o povo com muita falsidade.